vacilar, a gente dança. Tapa aqui, descobre ali. Tapa aqui, descobre ali. Tapa aqui, descobre ali. Tapa aqui, descobre ali. Descobre.